Nossa relação é resumida em metade amor, metade briga. É um tal de some da minha vida. Fala mal, mas sem não fica. Se eu ganhasse R$1 por cada final, tava milionário. Se eu contasse em KM o que a gente voltou, dava pra ir voltar no espaço. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Eita, mocinho, bripolá. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Não dou 200 anos pra acabar. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Eita, mocinho, bripolá. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Não dou 200 anos pra acabar. A gente voltou, dava pra ir voltar do espaço. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Eita, mozinho, bipolá. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Não dou 200 anos pra acabar. Casal de lua, bom de briga, bom de cama, bom de tudo. Eita,